De todas as maneiras, ele procura atrapalhar. Nós vamos ver no decorrer aqui da palavra que o inimigo teve algumas estratégias para tentar impedir a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas Neemias deu uma resposta a todas elas. Primeiro vamos ver o cenário em que aconteceu isso. Neemias era um dos que tinha sido ido para a dispensação, né? Dispersão, né? Que o Senhor promoveu no povo dele porque, por causa do pecado. E Neemias estava servindo ao rei. No último versículo ele fala ali, e eu era copeiro do rei. Esse detalhe da palavra nos mostra que ele vivia no castelo do rei. Ele vivia daquela vida de luxo, certamente, que havia junto à corte do rei. Ele participava. Mas vemos aqui, irmãos, o coração de Neemias. Ele estava pensando no povo dele. No versículo 2, ele fala aqui com o Hanani, que é um dos irmãos dele, um judeu, e falou com alguns de Judá. Então eu lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e a cerca de Jerusalém. Ele estava com o coração voltado a esses seus irmãos. E ele viu que o quadro era de miséria, desprezo, os muros derribados, as portas queimadas. E o seu coração estava, então, voltado para isso. Ele recebe essas informações e daí, então, passa a ter algumas atitudes interessantes. Primeiro, uma atitude pessoal. A reação de Neemias, que está no versículo 4, diz que, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Que atitude, né, irmãos? Para ser imitada diante de uma situação que desagrada o nosso coração e o que o nosso povo está passando e que os nossos irmãos possam estar enfrentando, nos achegarmos ao Senhor com esse coração. E Neemias disse no versículo 5, ele inicia a oração dele, dizendo: Ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Diante de toda a situação, Neemias fez a oração que Jesus ensinou. Quando ensinou a orar, diz assim: santificado seja o teu nome. E Neemias aqui santificou o nome do Senhor. Né? Ele tem o mesmo elemento da oração que Jesus nos ensinou. Deus grande e temível. Deus que guarda a aliança. Deus que guarda a misericórdia para aqueles que o amam. Deus maravilhoso. É assim que é um bom exemplo de nós começarmos uma oração. Jesus nos ensinou. Neemias já tinha também praticado isso. Santificou o nome do Senhor, então. Reconheceu o seu pecado. Ele não disse: aqueles lá que pecaram, que não te obedeceram. Ele se incluiu a ele e sua família também naquele pecado. Ele sabia que ele era pecador. E por isso necessitava da misericórdia do Senhor, do perdão do Senhor. Mas ele também intercedeu por seus irmãos. E aqui fala no versículo 6, essa intercessão. Faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. E um outro detalhe importante na oração de Neemias é que ele trouxe à lembrança as promessas de Deus. Interessante que ele iniciou lembrando a Deus das promessas que ele tinha feito. Na verdade, quem tinha que se lembrar era ele, porque Deus não esquece de nenhuma das suas promessas. Mas ele fortaleceu essa lembrança na sua oração, dizendo: lembra-te das palavras, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, versículo 8, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o seu nome. Então, Neemias trouxe a lembrança na sua oração dessa promessa do Senhor. E ele lembrou também em seu coração, no versículo 10, que estes são ainda os teus servos, teu povo que resgataste. Então, eles não são pessoas desconhecidas. E tu, com grande poder e com tua mão poderosa, os tiraste do Egito, né? Então, veja que essa oração de Neemias é um bom exemplo de como devemos orar. Aqui já tem um grande aprendizado para nós, né, de como conduzir uma oração diante do Senhor. Quando oramos também, um outro aprendizado que temos, quando oramos de acordo com as promessas do Senhor, tenhamos segurança que será uma oração respondida. Nós temos em 1 Timóteo 2, 4, um desejo que está no coração de Deus, no coração do Pai. Diz ali: ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Então, orar para que o Senhor salve o teu amigo, um familiar, um parente, um vizinho. Olha, com certeza será uma oração que terá resposta positiva, porque está no coração de Deus atender a esta oração. Isso também é um aspecto importante da oração de Neemias e que podemos aplicar. A atitude de Neemias, então, perante Deus, foi esta oração. A sua atitude pessoal foi a de se colocar em oração, e a atitude perante o rei, que ele orou para ser bem-sucedido. Já na oração, no versículo 11 aqui: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e às dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem, perante o rei. Então Neemias foi falar com o rei a quem ele servia. E Neemias abriu seu coração para o rei. Nós lemos aqui no versículo, no capítulo 2, versículo 1, o momento em que ele foi falar com o rei. No mês de Nisan, no ano 20 do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Interessante esse detalhe, irmãos, que a palavra às vezes nos traz. E se a gente ler rapidamente, sem procurar entender, naquela época, um serviçal do rei que chegasse para servir e que estivesse triste, aborrecido com a vida e mal-humorado, sabe o que acontecia? Simplesmente mandava cortar o pescoço, né? Sai daqui e manda executar. E Neemias chegou diante do rei com esse semblante triste. Tanto é que no versículo 2, o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Por que que Neemias temeria sobremaneira por causa de uma perguntinha dessa, aparentemente? É que ele sabia das consequências. Mas veja que ele, a tristeza do coração dele era real, era verdadeira. Tanto é que ele correu o risco de perder a sua vida, porque ele não tinha como disfarçar, como se esconder atrás dessa tristeza. Então ele correu o risco. Efetivamente, ele estava com o coração entristecido. E aí ele respondi: vivo rei para sempre, no versículo 3. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse meu rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então Neemias precisava pedir uma folguinha para o rei. Né? Preciso de um tempinho aí para resolver alguns assuntos. Ele, lendo na continuação, ele não deu o prazo, ele não sabia o prazo, ele pediu um tempo. E o rei deu esse tempo. No livro antes, que está aqui de Esdras, eu não me lembro bem a parte que está, mas Esdras, quando foi também liberado para ir da Babilônia para Jerusalém, ele levou 5 meses de viagem. Naquela época era assim. Então, certamente, esse era o tempo de viagem, 5 meses, e mais o tempo ainda para pegar todo o material e construir os muros para voltar. Então, Neemias foi pedir uma folguinha bastante grande para o rei. Por isso, ele dependia de achar mercê no coração do rei. Mas ele orou. Estava no coração de Deus que essa cidade fosse reconstruída. E Deus providenciou os meios. Até o fato de Neemias estar trabalhando no Palácio Real foi providência do Senhor. Né? O Senhor sabe organizar tudo. Nós não estamos ocupando posições por acaso. O Senhor sabe onde tem que colocar cada um dos seus filhos para que o seu reino tenha progresso sobre a terra, para que o seu evangelho seja proclamado. Não nos esqueçamos disso. O Senhor nos coloca em posições que só nós podemos estar. Lá no teu serviço, no teu local de trabalho, só tu está lá. Eu não estou lá, Rogério, outros. Então, onde nós estamos, cabe a nós falar do evangelho, mostrar a vida de Cristo através do nosso viver. Aleluia. Bem, Neemias, então, interessante, ele avaliou a situação em secreto. Ele, quando foi a Jerusalém, do versículo 11 ao 16 do capítulo 2, diz ali que ele esteve por 3 dias em Jerusalém. Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. E assim passou a porta da fonte ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro, contemplei ainda os muros, voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então, Neemias usou a estratégia de não fazer alarido. Né? O fato de ele estar sujeito a ser atacado pelo inimigo, se ele abrisse todo o plano dele, ele iria sofrer já represálias. E nós vimos isso, que ele nem tinha chegado em Jerusalém. O rei, que quando liberou ele, ele pediu também uma cartinha para Asaf, que guardava as matas do rei. Além da folguinha de alguns meses, pediu madeira para as vigas das portas da cidade, do templo. E o rei deu uma carta autorizando isso. E ainda, quando ele seguiu em viagem, o rei tinha enviado com ele oficiais do exército e cavaleiros. Então ele realmente foi agraciado. Ele começou a realizar essa obra e com essa estratégia. E uma outra estratégia interessante que ele usou, essa que é, ele convidou para edificar, convidou a todos para edificar. Quem é esse todos? No 17 aqui fala, né? no 18. Não, não sabiam os magistrados no 16, onde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que fazia obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e reedifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Essa turma aqui ele convidou para fazer a obra que ele estava incumbido. Apresentaram-se para a obra também. Nós podemos ler aqui nos textos 3.8, 3.32, são diversos textos, para ler tudo demora, mas perfumistas, ourives, mercadores e também mulheres. No versículo 12 do capítulo 3, ele fala ali: ao lado dele reparou Salum, filho de Haloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Então as mulheres também estavam envolvidas nessa obra. E a estratégia que Neemias utilizou para essa reconstrução, irmãos, aqui está um ponto chave. A estratégia era reconstruir os muros, cada um em frente à sua casa. Os irmãos podem ver, tem diversos versículos, no capítulo 3, versículo 10, vamos ler esse aqui. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumafe, de fronte da sua casa. E ao seu lado reparou Atos, filho de Razabneias. Então, esta estratégia para a reconstrução dos muros de fronte da sua casa, hoje podemos ver a estratégia que o Senhor está nos dando para nós tirarmos todas as brechas, reconstruir os muros diante da nossa casa. Né, irmãos? Nós temos vivido dessa maneira, grupos caseiros, grupos nas casas, ou famílias. Sabemos que cada um de nós, irmãos, é sacerdote do seu lar. Nós temos que nos ocupar em reconstruir ou tapar as brechas dos muros na frente da nossa casa. Essa é a responsabilidade que o Senhor dá para cada um de nós. E essa obra não é só para alguns da congregação. É para suas filhas, é para os perfumistas, para os engenheiros, para os médicos, para os professores, para todos nós. Reconstruir os muros, tirar as brechas dos muros, para que o inimigo não tenha vitória, não tenha possibilidade de querer nos atacar sequer. Aleluia! Essa é a estratégia, irmãos. Então, isso aconteceu há tantos anos atrás, tantos mil anos atrás, mas é uma estratégia da palavra que podemos utilizar e devemos. Veja quais são as estratégias do inimigo. Como o inimigo que está contra essa obra, ele tenta impedir o avanço disso aí. No capítulo 2, versículo 10, Neemias nem tinha chegado ainda em Jerusalém. E veja aqui, irmãos, disto ficaram sabendo Sambalate, o oronita, e Tobias, o seu servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Começou aqui o ataque para que essa reconstrução não acontecesse. No versículo 1 do capítulo 4, tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. O inimigo fica irado contra nós. O inimigo fica indignado, como diz aqui. Ele não quer que o reino de Deus prospere. Ele não quer que os nossos muros sejam totalmente reedificados. Ele fica muito aborrecido com isso e tenta o que pode para que isso não aconteça. Depois nós vamos ver as estratégias do Neemias, estratégia de defesa. Uma outra estratégia do inimigo, capítulo 2, verso 19. Porém, Sambalate, o oronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então eles vieram com zombaria, desprezo e calúnia. A calúnia era de que quereis rebelar-vos contra o rei? Uma outra estratégia do inimigo, capítulo 4, verso 11. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Isso chama-se infiltração. O inimigo manda os seus enviados para se infiltrarem no meio daqueles que são do Senhor. E a estratégia deles é matar, roubar e destruir. Nós temos, irmãos, que ficar atentos se estamos permitindo alguma infiltração dessa hoje em nossas casas. Né, queridos? Hoje a estratégia é a mesma, embora as armas são diferentes. Hoje nós deixamos entrar tantas coisas na nossa casa. Televisão, internet, livros, revistas, tudo aparentemente inocente, se bem usado não tem problema, mas é uma possibilidade de uma entrada de um inimigo desse, disfarçado, e quando nós nem imaginamos, quando vê, estamos nos matando. Porque o objetivo deles é esse aí. Então essa estratégia temos que identificar e nos posicionar. Pode até acontecer falsa profecia. Capítulo 6, versículo 10. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Então a palavra manda que nós devemos julgar as profecias. Uma profecia que vem do Senhor, ela vem para nos edificar. Ela vem para nos instruir. E não para nos destruir, para não dar a chance para o inimigo nos destruir. Então, julguemos as profecias. Não ficamos vivendo de profecias de um ou de outro sobre a nossa vida. Vai, meu servo, que eu te digo, troca de emprego. Tu já orou diante do Senhor para saber se é para trocar de emprego? Orou para o Senhor se tu deve te mudar, se deve trocar de carro? Tudo isso, Senhor, irmãos. O Senhor é o dono da nossa vida, em todos os detalhes. E é bom que nós, então, façamos tudo sempre diante do Senhor, né? Ouvindo nós diretamente o que o Senhor tem para nós. Ele sabe o que é que nós precisamos e o coração dele está cheio de boas intenções para conosco. Aleluia! Bom, Neemias preparou defesa. No versículo 20 do capítulo 2, falta um pouquinho, irmãos, para concluir aqui. Mas vamos ver a defesa de Neemias. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ele declarou a confiança em Deus também. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Então ele declarou a sua confiança em Deus e não aceitou a ajuda do inimigo. Nós não podemos reconstruir as muralhas da nossa casa com a ajuda do inimigo, de modo algum. E temos que declarar a nossa confiança no Senhor. Uma oração de bom ânimo também. Capítulo 4, versículos 4 e 6, nos mostram isto aqui. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Realizar a obra desanimado não tem como, né, irmãos? Nós temos que realizar a obra do Senhor com ânimo, com alegria em nosso coração. E aí teremos bom êxito, porque o Senhor ama quem dá com alegria. Aleluia. Também trabalhando juntos por família para a defesa, está no versículo 13 do mesmo capítulo 4. No versículo 16, ele fez uma divisão em equipe de trabalho. Uns trabalhavam de dia, outros trabalhavam à noite. Interessante o versículo 17 do capítulo 4. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Esta é, creio que, a melhor estratégia de Neemias. A arma significa a palavra de Deus. Nós, quando lemos a armadura que o Senhor nos dá, a palavra é a arma, é a espada com que nós agimos contra o inimigo. Então nós temos que ter esta arma ao nosso lado, reconstruindo os muros, fazendo a obra do Senhor, com uma mão segurando a arma, segurando com a palavra e com a outra construindo, não nos separando nunca. Os que não tinham que usar as duas mãos, eles traziam a arma na cinta. O versículo 18 diz isso, traziam espada na cinta. No versículo 23, diz que eles não se separavam das armas, dormiam vestido e com as armas ao lado, prontos sempre para se defender contra o inimigo, em todo tempo. E é assim que nós devemos estar também, irmãos, buscando conhecer a palavra de Deus, buscando conhecer as promessas do Senhor. Neemias conhecia a promessa do Senhor, por isso ele orou e disse: Deus, tu falou que tu vai buscar dos confins do mundo, da terra, o teu povo. E essa oração estava no coração de Deus de realizar. Se Neemias não soubesse a palavra, ele não saberia o que pedir exatamente. E assim nós, irmãos, se nós não conhecemos as promessas do Senhor, o que Ele tem oferecido para nós, nós não temos como nos apossar dessas bênçãos. Por isso que é importante nós termos a palavra ao nosso lado, conhecer a palavra e resistir ao diabo, que ele vai fugir com a arma da palavra. Porque Jesus foi assim que lutou com o inimigo. Ele vinha, dizia uma meia verdade e Jesus respondia a verdade inteira. E foi assim que Jesus se defendeu. E é assim que nós temos que nos defender também. Enquanto realizamos a obra do Senhor, a palavra ao nosso lado. Ler a palavra, se encher da palavra, estar cheio do Senhor através da palavra. Tem um texto que diz, esqueci a passagem aqui, diz: errais por não conhecer a palavra nem o poder de Deus. Nós não podemos errar, temos que conhecer a palavra e saber que o poder de Deus é que nos dirige, Ele que nos dá a graça de construir as muralhas para nos defendermos. Aleluia. Interessante que no versículo 19 e 20 falam assim ali que ele, Neemias, achou que o pessoal que estava construindo estava muito disperso. Então ele contratou o corneteiro para que no toque da trombeta todos se reunissem. Isso então nos dá essa ideia de estarmos reunidos em igreja, numa congregação onde estamos todos juntos. E enquanto estamos juntos, o Senhor peleja por nós. E a vitória é do Senhor. E nós, então, como igreja, A palavra diz que as portas do inferno não resistirão à igreja. Em nome de Jesus, né? Então, irmãos, é isso que eu queria trazer para vocês. Especialmente, então, resumindo, ver as estratégias do inimigo, o que que ele está procurando nos atacar, se existe brechas no muro, reconstruir essas brechas com alegria no coração e com responsabilidade e usando a estratégia de defesa adequada também em todos os ataques do inimigo. E não se separar da palavra. Sempre com a arma. Mateus 22, 29. Obrigado, querido. Mateus 22, 29. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, aqui mostra que Neemias usou essa estratégia de conhecer as Escrituras, conhecer a palavra do Senhor como arma de defesa para nós. Aleluia! E isso serviu depois como testemunho diante das nações, o reconhecimento que foi Deus quem fez. Foi pelo poder de Deus, porque eles humanamente seria impossível reconstruir aquela muralha no tempo que fizeram. E aí então o povo viu que o Senhor estava com eles novamente e temeram. Mas a alegria do Senhor é a nossa força, aqui diz o texto no capítulo 8 de Neemias, verso 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, essa é a nossa força que nos move para a reconstrução dos muros na frente da nossa casa. Aleluia, irmãos. Receba em nome de Jesus, queremos receber, eu preciso dessa palavra também, para estar atento e não deixar brecha nenhuma para que a minha casa não seja invadida pelo inimigo. Amém? Aleluia. Muito bem. Nós podemos fazer uma ação tipo Neemias? Convido os irmãos a se colocar em pé, segurar a Bíblia com uma das mãos, e orar ao Senhor, para realizar a obra do Senhor, sempre com a palavra. Aleluia. Ó Pai, diante de Ti, Senhor, estamos aqui como uma congregação reunida, Senhor. Segurando a espada que é a Tua palavra, Senhor. Para pelejar contra o inimigo, Senhor. Que vem com a intenção de que a Tua obra não seja realizada. Mas nós declaramos que Tu, Senhor, é quem que está conosco. É no Teu poder que nós vamos reconstruir todas as muralhas. Nós vamos corrigir todas as brechas dos muros, Senhor Jesus. Na força do Teu poder e na alegria do Espírito Santo. Porque estamos alegres porque o Senhor está conosco. Ele é o nosso Deus. Ele é que nos garante a vitória. E nós rejeitamos a Ti, inimigo, em nome de Jesus, porque Tu não vai ter prosperidade em nada contra nós. Nós rejeitamos todas as Tuas artimanhas e declaramos que o nosso Deus pelejará por nós. E nos alegramos em Ti, Senhor. Nós festejamos a Tua vitória, Senhor. E nós empunhamos a Tua palavra, Senhor, esta arma poderosa, Senhor Jesus, que ela esteja em nosso coração, em nossa mente, nos guardando, nos protegendo, Senhor. Amamos a Tua palavra, queremos nos encher da Tua palavra e pelejar contra toda a força do inimigo no nome e na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Declaramos a Tua vitória, Senhor, em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família, contra toda e qualquer estratégia do inimigo. Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Ti, Senhor, nosso Deus. Aleluia! Glória ao Senhor! A palavra diz que as armas das nossas milícias não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nossas armas são poderosas em Deus, como Elias estava nos anunciando pelo poder da sua palavra. Amém? E que os irmãos estivessem junto como família, pudéssemos nos juntar um pouquinho, pudéssemos vir para frente e vamos orar juntos, como família, nossas casas serem protegidas, ali onde precisa ser restabelecido o muro, por limites a essa ação das trevas que não querem que os... Aleluia! Aleluia! Obrigado, Senhor. Isso, vamos nos juntar como... O irmão nos falou, vamos nos juntar como corpo de Cristo, como igreja. Estamos de frente da nossa casa. Aleluia! Isso, vamos orar juntos, vamos guardar a nossa casa, vamos guardar os nossos filhos. Amém? Vamos edificar a nossa casa. Aleluia! Nossas armas são poderosas em Deus. Aleluia! E depois das nossas casas, esses muros também, eles eram fechados, porque o outro companheiro fazia a mesma coisa, e todos os muros eram fechados. Aleluia! Amém. Amém. Amém! Amém! Tem vizinhos para nós incluir, tem gente que precisa ser salva, como o irmão falou, o propósito de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. Estamos aqui como um só homem diante de Ti. Há um exército vigoroso, Senhor. Nossos irmãos, com o Teu Espírito, Senhor, podemos guardar nossas casas. E assim nos levantamos contra toda a intenção maligna. Contra todas as obras das trevas, em nome de Jesus. Nos apropriamos de Tua obra, Senhor, a obra de Cristo. Aleluia. Obrigado que tens nos lavado com Teu sangue, tens nos purificado, e agora resistimos ao diabo, em nome de Jesus. Aleluia. Sobre nossas casas, uma nova unção, Senhor. Sobre nossas esposas, sobre os esposos, sobre os filhos, sobre as filhas, os que trabalham conosco, aqueles que são nossos vizinhos, oramos em nome de Jesus. Para que manifeste Tua palavra, Teu Espírito, Senhor, para que seja edificado. Aleluia. Nossa cidade, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. E assim vamos erguendo Tua muralha, Senhor, contra todas as trevas, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por Tua palavra dessa noite. Obrigado. Obrigado pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Obrigado.